Jogo pra trás, já pauzinho do rap dos paredão. A mão no beat, tá aquele jeito. Tá assim, ó. E de rolê pela favela, nós e uma lurinha. Eu ganhei a dela, ela ganhou da minha. Eu joguei uns papinhos, ela ficou toda excitada. Arrastei ela pro motel, vou sequenciar de tomar lado desse tubo. Xinha gostosa do papai. Quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais. Eu disse que lurinha, gostosa do cara. E quanto mais eu gosto nela, mais ela me pede mais. E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e porra vai. O lurinha gostosa do cara. E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e porra vai. Que galega boa do papai. Daquele jeito, é o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão. Japãozinho, o rap dos paredão. Amando o beat. Eu julguei os papinhos, ela ficou toda excitada. Arrastei ela pro mal, foi sequestrada e tomava tudo esse tubo, bichinha. Boa do caralho, quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais. Eu disse que lourinha, gostosa do cara. E quanto mais eu boto nela, mais ela me pede. E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e porra vai. O galiga, gostosa do papai. E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e porra vai. Que galega, boa do caralho.